Muito. No meu computador são 20 a 53. Tem que ver. Cada um dos seus personagens é vocês. Bom, mas nem não precisa. Cadê a imagem da gente? Não precisa. Aqui, a câmerazinha. Aí, agora vai nossa imagem. Você tá ouvindo? Eu não tô saindo, tá? Thank you. Essa baixa, então, só uma amiga, assim, tipo, isso. É.